Conselhos úteis. Em uma conferência numa universidade americana, Brian Dyson falou sobre a relação entre o trabalho e outros compromissos da vida, dizendo: imagine a vida como um jogo, no qual você faz malabarismo com 5 bolas que lança no ar. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. O trabalho é uma bola de borracha. Se cair, bate no chão e pula para cima. Mas as 4 outras não são de borracha. Se caírem no chão, se quebrarão e ficarão permanentemente danificadas. Entenda isso e busque o equilíbrio na vida. E como conseguir isso? Anote aí 10 conselhos simples. Primeiro, não diminua seu próprio valor, comparando-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser especial. Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham importante. Só você está em condições de escolher o que é melhor para si próprio. Segundo, dê valor e respeite as coisas mais queridas ao seu coração. Apegue-se a elas como a própria vida. Sem elas, a vida carece de sentido. Não deixe que a vida escorra entre os dedos por viver no passado ou no futuro. Se viver um dia de cada vez, viverá todos os dias de sua vida. Terceiro, não desista quando ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em que se deixa de tentar. Não tema admitir que não é perfeito. Quarto, não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a ser valentes. Quinto, não exclua o amor de sua vida dizendo que não se pode encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-lo. A forma mais rápida de ficar sem amor é apegar-se demasiadamente a si próprio. A melhor forma de manter o amor é dar-lhe asas. Sexto, não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde está e para onde vai. Sétimo, não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve, é um tesouro que se carrega facilmente. Oitavo, não use imprudentemente o tempo ou as palavras, porque é impossível recuperá-los. Nono, a vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo. Décimo, lembre-se, o ontem é história, o amanhã é mistério, e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Viva o presente com muita energia. Estes conselhos são a verdadeira lição de vida para quem deseja viver com equilíbrio. Simples e objetivos, eles podem nos levar ao sucesso pessoal em todos os setores da vida. Pessoas emocionalmente equilibradas têm mais alegria de viver, mais amigos e vivem mais e melhor. E lembre-se da comparação das 5 bolas feita por Brian Dyson. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. E somente o trabalho foi comparado a uma bola de borracha. As demais podem quebrar-se e ficar permanentemente danificadas. Pense nisso.